Esse é Diogo Dourado! JM Gravações, WA Divulgações. Chega em casa já de manhã, depois de uma noite de amor. Vem comigo. Do pensamento não sai. Se eu pudesse voltar atrás pra sentir o seu calor, quero ver. Pra te abraçar, pra te beijar, pra saciar essa louca paixão. Te quero pra mim, viajar no teu prazer, no seu mar azul. Então acender ainda mais esse tesão. Eu nem quero dormir, eu te quero pra mim. Isso é Diogo Dourado. Alô, boca de luxo. Anderson Pires, vem. Alô, Glauco. Na minha camisa, o seu batom, o cheiro de suor do nosso amor. Mas o que eu vou fazer pra esquecer você? Sei que não vou mais te ter. Pra te abraçar, pra te beijar, pra saciar essa louca. Já no teu prazer, no seu mar azul, então acender ainda mais esse tesão. Eu nem quero dormir, eu te quero pra te abraçar, pra te beijar, pra saciar essa louca paixão. Te quero pra mim, viajar no seu mar azul, então acender ainda mais esse